É sempre uma ajuda bem-vinda, apesar das pessoas, algumas que eu conheço, foram se entretendo e costuraram algumas máscaras em casa. Eu penso que quase todas têm máscara, porque também servia para passar o tempo, não é? Mas é sempre bem-vinda, sem dúvida. Nós, aliás, nem esperávamos outra coisa do Sr. Presidente. Aqui para o futuro, sabemos que vai ser necessário usar a máscara. E sem dúvida, sim, vão ser precisas, vão ser necessárias. Portanto, é sempre bem-vinda, bem-vinda. Qualquer ajuda que seja, é sempre bem-vinda, porque também muitas pessoas que são de idade não se podem deslocar, não é? Não têm a facilidade de ir comprar, de se deslocar. E é sempre bem-vinda mesmo.